Coroa 050 para o nível 050, total 9910. Receptor localizador? Oi, receptor, tem a pista vista. 2,18, decimal 612, é bom. 18,6, até daqui a pouco. Pra direita, 219, voou 612, é bom, 607. Livre toque pro 612, é o 9715. Ou no 715 tá livre táxi Alfa, reportará antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, o gol no 715. Gol 1897 na escuta. Total 9910, confirma a razão de descida. Oi, boa tarde, bom dia, gol 897, baixado, travado, pista vista. Gol 1897, forma o cabeceiro no zero, deslocada 90 metros, 90 metros, autorizado pouso, vento variável, intensidade de 0,2 nós. 3179 indicada. 2,5,0. Sentido da para 2,209, para 3,179. Reduzindo 2,209, 3,179. Pátio Juliette Alfa, quando na espera, 18,6, gol no 642, bom dia, obrigado. Ajuste. Para 2000 pés, interceptar o localizador, informaremos quando estabilizado. 1-0, 1-3, o ajuste. 1013, padrão. 1013. 9641 no localizador. 9641, 2,18, decimal 612. 18,6, obrigado. Tração para sequenciamento, mantenha presente proa, chame final Salvador 1-1-9-8. Vai manter em bons para pelo, presente proa, chamando a nossa sequência, 6-9-9. Após autorizado seu ingresso no pátio, gate 08. Ok, após saída da aeronave da companhia, livre ingresso para o 08, gol na 7-5. Fala táxi, o azul 4069, 111 a bordo, 4 horas e 45, alternando com o fim. Condições no momento de reduzir para 2109. Copiado, 2109, está 3179, desce para 3000 pés e descida a critério, 3179, 1013. Ok, 1093, vai cumprir na bomba, após o pelo tem condições de extensão igual ao Serra 2366, reduzir para 3010. Como número 2, ponto de espera 6186, 4069. Salvador, bom dia, o trip 55 no 4. Trip 55 no 4, Aracaju, nível 170, quad copy. Oi, Salvador, bom dia, gol no 642, próximo da Charlie. Gol no 642, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantenha a espera do 1-0, 642. Rio 9641 no baixado e travado. Afirmo. Rio 9641 autorizado pouso, pistão no 0, vento variável, intensidade de 0,2 nós. Livre pouso, 9641. 35, transponder. Quase quero transponder. Autorizado o táxi via Oscar, reportará para ingresso pistão no César. 2, decola de imediato com todo estado. Ô, 3179, tem questão de voar na Proto Terra Vista 3C, AD, só é me chama. 3179, desça para 2500, reporte o Serra Vista 366. 2500 reportará, Serra Vista 366, 3179. O total 9910, visual com aeródromo? Afirmo, visual com aeródromo, 9910. 9910, complete aproximação, torre 18, decimal 6. Torre 18,6, completarei, 9910. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 35, transponda 5052. Se possível, libere direita 121 decimal 9. 119.35, transponda 5052, 5594. 5594, reporte para puxa acionar, remoto no 4. Visual com a pista. Total 99.10, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa cabeceira 10, deslocada 90 metros. Gente da recepção, total 9910, aguardando para autorização para pouso. Voo no 642, autorizado decolar, pista 10, vento variável, intensidade de 02 nós. Decolagem autorizada no 10, iniciando voo no 642. Cliente Alfa e Kilo para o pátio de número 39641. Azul 4069, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Mantendo, 4069. Primeiro 9. Da 3517 para autorização de tráfego Brasília, nível 340. Sim, 340, guarda de cópia, dando 3517. Mandando cópia. Sotão 9910, só confirmando baixado travado. Trem baixado travado. 9910. Autorizado pouso, pistão no zero, vento variável, intensidade de 02 nós, total 9910. Autorizado pouso, total 9910. Uno 642, decolado aos 49, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, 1642. Voo no 642, contato radar na decolagem, subo nível 390, saída Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju, sobe 390, voo no 642. Só para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. Positivo, após pelô, autoriza Serra Vitor 366 para RNAV. 3153, aposte pelo, na Proto Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 013. Ciente, aposte pelo, 2500, Serra Vitor 366, 1013, 3153. Direita 1219, total 9910. Alô, Salvador, é o papo da rotada, matando? Tanto autorizado seu táxi para o Pátio 5, só atenta a viatura que está ingressando no Pátio 5. Visual, com a viatura, só vai iniciar o táxi, rotário, mata a solo, Salvador, bom dia, total 9910, livrou a pistão no zero. Total 9910, bom dia, autorizado táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 9910. Pronto, copo 3597. 3597 autorizado Brasília, nível 340, pelo Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída gola e transição ofito, controle 119, decimal 35, transponda 5055. Metros. Ciente do aviso, deslocamento, aguardando livre pouso 3979. 1935, transponda 5055. 5, tá, 3, 5, 7. 357, correto, reporte para puxa acionar gate 04. Reportará puxa acionamento 357. 179, baixado e travado? Baixado e travado. Então 3179, autorizado pouso pista 10, vento variável, intensidade de 02 nós. 10-3 ajustado, variável com 2, 3179, autorizado pouso 10. Azul 4069, decolado 52, chame agora o controle, 119-35, bom voo. 119-35, voa. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4069. Azul 4069, contato radar, suba nível 360, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza, 360, 4069. Estabilizado, final RNAVE, o TAM 3153. TAM 3153, complete final RNAVE, chame torre 118, decimal 6. 118, 6, obrigado. Uno 642, passa nível 110, chame Recife 126.85, alterna 125.45, gol 1642. 2545, agora o melhor, 2685, alterna 245, gol 1642. 126.85, gol 1642. Certo. Alfa Fase Lua Alfa Bravo. Troque para 1261, 1242, 1244. Bom dia. Reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3.7. Meu mais tangulinho, contato 270, 28 mar e chegada mar. Manda outra vez, dois. Confia. Meu nome, chamou. Torre, está 3153. Está 3153, final da 10, tráfego avistado, confirmo, baixado, travado. Afirmo, baixado e checado. Então 3153, informe cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros, autorizado pouso, vento variável, intensidade de 02 nós. Sente livre pouso 10, TAM 3153. Pronto, copo? É 07, tá pronto. O número localizado Guarulhos, nível 380, pelo upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, saída da L, transição TINEC. Controle 119.35, transponder 5061. Solo de 5594 para o pushback e acionamento. Decolada 10, curva direita da El Dinera, saída 1935, controle 5061, no transponder do Gol 607. No 607, podia repetir só nível aeroviso? 380, aperuísco 50. Certo, Gol no 607, correto, reporte para puxa acionamento, que é meia dúzia. 607, Gol. Gol ao 57, libera a direita, chame o solo, 121 decimal 9. Solo 219. Olá, muito bom dia, San 3153, livrou 1-0. San 3153, bom dia. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette. Nível 110, tá, chame o Recife no 28, decimal 8, alterna 133, decimal 25, azul 4069. 288, 325? 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25, azul 4069. Obrigado. Para o táxi, estamos com 53 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Felipe, 5514 autorizado, seu táxi, até antes da Juliette. Autorizado, táxi antes da Juliette, 5514. Tanto 3153 autorizado, táxi via Índia, gate 03. Gente, ingressa via Índia para o 03. Trip 5514, está autorizado seu táxi via Juliette e Alfa para Monte Espera da 10. Quando lá, chama a torre 118, decimal 612, e QNH 1013. Sente autorizado quando próximo à torre, o Trip 5514. Solicitando nível 2 para 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9, vigilância radar, Gol no 729. Salvador, um Gol no 847, ciente da informação. Aqui solicita a autorização de tráfego nível 340. Gol no 897 tem autorizado 360, deseja aguardar 34? A gente aceita. Gol no 897, autorizado Campinas, nível 360, pelo UISC 58, decolador no zero com curva direita, saída Gola e direção Gonza, controle 119.35, transponda 5064. Variável intensidade de 03 nós. A linha decola 5594. Pista decola, curva direita, Gola e Gonza, 119.35. E 5064 transponde para o Gol 1897. Gol 1897, correto, reporte para puxa acionar gate 1-0. Reportada. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1715. Gentileza, autorização Brasília conforme, ciente da informação Lima. Pronto, cópia, Gol 1715. Prossiga. Gol 1715, autorizado Brasília, nível 360, pelo UP Zulu. 1-7, decola 1-0 com curva direita, saída Gola e transição Ofito, controle 119.35, transponda 5063. Autorizado Brasília, nível 360 conforme, decola 1-0, curva direita na Gola e transição Ofito, 1935 é o controle, o transponder 5063 para o Gol 1715. Gol 1715, o 1715 correto, reporte para puxa acionamento gate 08. Ciente, obrigado. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, para Brasília, nível 400, guarde copo. Solo, tá 3597, pushback acionamento, gate 4. Tá 3597, autorizado, pushback acionar, reporte para o táxi. Autorizado, chamada táxi, tá 3597. Romeu Bravo Oscar, confirme pátio e pista que decola. Decolada 05, controle 119.35, bom voo. 1935, bom dia. Controle, muito bom dia, trip 5514. Trip 5514, contato radar na decolagem, subo nível 170, saída Pulca, transição Aracaju. 170, Pulca, Aracaju, possibilidade do nível 150, 150. Pode coordenação com o centro. Cinco, autorizado pelo Centro Recife, nível final 150. 150, grato. Controle Salvador, bom dia, Webjet 6709. Webjet 6709, acione identificação, autorizado chegada a Bonfim, desça para o nível 050. Bonfim 050, gente. Zulu 17, decola da 17 com curva direita, saída Gola e transição Ofito, controle 119.35, transponda 5037. Tá voz correto para put acionamento. Confirmando, tem pessoas a bordo já, sim? Sente para acionamento táxi, chamará TOI 118, decimal meia dúzia. deu pra falar o meu Mike Papa Lima. O meu Mike Papa Lima. Oi, prossigo. Correção solo, prossigo. Mike Papa Lima, tá no bate da Day, né? Que eu tô pra... no Vasco da Gama, que é isso aí. Solo Salvador, tá 3517 para o táxi com 158 a bordo, autonomia de 3 horas e 49, alterna com fins. Sucesso realizado, táxi Indy Alfa, Monte Carlos de Maratô, 118, acima 612, Kinegar, 1014. Autorizado via Índia e Alfa para o ponto de espera 10, quando pronto, torre 118, acima 612, está 3517, ajuste no 014. Firme chamando a torre, transmissão muito baixa. Bravo Oscar, no hangar da Aerostar, livre acionar, reporte táxi. Radial de distância da localidade? Distância são 10 milhas, radial 270. Teste Mike Papa Lima, tá autorizado para Vasco da Gama, 500 pés, na cola do 17, corredor Axé, controle 119, decimal 35, transponder 0117. Positivo, ventilador 17, aposto de sua direita, aí, direção corredor Axé, torre 586, controle 3935, transponder 0117, Marco Palima, confirma em paz, tem pessoas ao bordo? Parte da vez, senhor. 01 a bordo. Gente, para acionamento, táxi, nome torre, 118, décima meia dúzia. 18 e meia, grato, bom. Salve, Salvador, bom dia. Bom, 804. Mike Papa Lima, parte 4, livre assinar, reporte táxi. Reporte táxi, Mike Papa autorizado Galeão, nível 360, pela Zulu 14, decolado no 0 com curva direita, saída da El Transição Blast, controle 119, decimal 35, transporte.